Oi, estamos de volta com o programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM. O meu nome é Tuizu. E eu sou a voz. Chegamos no segundo bloco do programa. E eu gostaria... Vou até baixar a música de fundo agora, porque eu gostaria de contar um segredo para vocês, ouvintes. Espero que não me matem na rua. Então eu tenho que ter muito cuidado em contar esse segredo. Mas... tudo bem. Bom, é o seguinte. Ontem aconteceu uma revelação. Eu estava aqui trabalhando, imerso no trabalho, e de repente, quando eu me dei conta... Ei, espere um minuto, depois eu acabo de contar. O que é aquilo? É um disco voador? Não. É uma fita adesiva? Não, meu filho. É apenas o... Notícias do Mundo da Música! O meu quadro preferido do programa Lixeirinha. Uhul. Como é que é? Não é. Você nunca percebeu? Isso tem se repetido de edições. Então, edições. É que eu fico no... Verdade. Agora eu tava te olhando, eu vi que você fez assim, até virou os olhinhos. Virei, né? Tá. Desse jeito você me deixa vermelhinho, tchê. O Arcade Fire lançou o disco duplo Reflector com 7 faixas o primeiro e com 6 faixas o segundo. Na verdade, isso dá um disco só, né? Mas eu não sei bem se eles lançaram um vinil, assim. Desculpem a irresponsabilidade de não ter pesquisado isso pra vocês. Não, ninguém desculpa, não. Não desculpa, não. Você não fez a lição de casa direito. Pode deixar aqui no próximo... Eu coloco na página, se tiver. Há dois clipes pra faixa título. Um é um vídeo interativo... que você precisa de uma webcam e um smartphone pra usá-lo. E tem que ser no navegador Chrome. Por que isso? Eu não sei, eu sei que eu testei assim brevemente e é muito louco, porque você entra lá no link que a gente vai deixar na página do Lixeirinha. Que é www.facebook.com/lixeirinha. Aí eles pedem pra você colocar, ligar a webcam, você liga a webcam, e depois eles pedem pra você conectar seu smartphone e digitar um código. Que é www.facebook.com/lixeirinha. Não é esse código. É um código que eles vão enviar pro seu celular, e você vai fazer parte do clipe, entendeu? Um clipe interativo. Que você tem que virar o celular pra webcam, e você vai ser... A webcam vai te filmar, você vai fazer parte. Enfim, deve ser super legal, né? Que maluquice. Vou testar depois. No www.facebook.com/lixeirinha. Pois é. E aí tem um outro clipe também, que também vai estar na página do Lixeirinha, que é o clipe oficial. Que é www.facebook.com/lixeirinha. Essa é uma banda que eu acho muito querida e eu super recomendo pra quem ainda não deu uma chance a ela. Há rumores da participação do David Bowie em alguns vocais do disco, mas a banda não confirma nem o David Bowie, ninguém fala nada, nem diz que sim, nem diz que não. Mas ouçam vocês mesmos e digam se vocês acham que vocês ouvem a voz do David Bowie aí. Mas é claro que é a voz do David Bowie! Susto! Meu Deus! Ai, tomara que não estoure, porque eu quero que fique essa parte. Enfim. Deixem sugestões na página do Lixeirinha se vocês acham que eu falo muito rápido, se vocês não conseguem acompanhar a informação, se vocês... Enfim, qualquer coisa desse tipo. A segunda notícia do mundo da música é que tem uma banda de jazz norueguesa que o Tuizu descobriu, que tá lançando o seu sexto disco. A banda se chama Beauty Bell. E é muito boa essa banda, na verdade. Pois é. E o disco se chama Creekwood Broadway, com 10 faixas, e a gente vai ouvir de número 8, que se chama Every Moment. Que foi o que a gente escolheu. Esse disco é muito bom. Tem um outro disco deles muito bom também, chamado Closer, que eu não sei de que ano que é, mas é muito... 5. Deve ser. Então, Beat é a vocalista, compositora e letrista da banda, ou seja, ela faz tudo lá, né? Eu acho isso admiravíssimo, assim. Ela e o Maris, o baixista, eles estudaram música juntos e tiveram várias bandas até nascer essa banda. E a gente vai ouvir, então, a Every Moment. E a nossa terceira notícia, que a gente já noticiou aqui, mas a gente gosta muito deles e a gente vai tocar, é aquela parada do Flaming Lips e o Tame Impala, que estão em turnê mundial, né? Com... Um tocando música do outro e o outro tocando música do um. E vendendo vinil com essas coisas e tal. E aí que o Flaming Lips já fez um cover do Tame Impala e lançou um clipe disso. E a música já saiu, então a gente vai tocar aqui a música Elephant. Com o Flaming Lips cantando. Postaremos o clipe na página do Lixeirinha. Que vocês já sabem qual que é, pelo amor de Deus. E com isso a gente fecha o nosso Notícias Música do Mundo da Música. Eu achei que ficou bem boa essa versão do Flaming Lips. Eu não conheço muito o Tame Impala. Eu gosto, eu admito que eu gosto mais de Flaming Lips do que de Tame Impala, porque, sei lá, eu acho que a minha época de adolescentes eu peguei mais o Flaming Lips, assim. Eu gosto mais do Tame Impala. Pois é. E acostumei, né? Já. E quando surgiu o Tame Impala, eu já não gostava muito de rock, assim. Mas essa versão do Flaming Lips eu achei muito legal, porque eles gravaram tudo saturadaço, assim, né? Tudo no talo. Assim como eles sempre fazem mesmo, né? Deixam limpo ali, sei lá, só o vocal. E o resto dos instrumentos é tudo saturado. Tudo no 10. Nenhuma banda de rock and roll faz isso. Então, na minha opinião, isso é uma opinião que eu acho que vai ser por... Eles vão fazer... Eles já decidiram fazer isso mesmo. Provavelmente o Tame Impala também vai fazer o mesmo das músicas do Flaming Lips. Fazer a mesma coisa da outra banda, mas deixar uma marquinha sua ali. E isso me incomodou um pouco, porque eu achei que o cover ficou desnecessário, entendeu? Tipo, a música é exatamente igual à música do Tame Impala. Isso é desnecessário mesmo. Só que saturada. Pode crer. Eu não conheço a original, então não vou falar nada. Você conhece, sim, que a gente ouviu várias vezes esse disco. Eu não lembro. Carro, e você gosta desse disco. Eu gosto, mas eu não lembro. Mas, tá, nem o Black Sabbath, nem a banda de rock mais pesado não grava no 10 as coisas, porque fica distorcido, né? Fica alto. Ok. E daqui a pouco a gente volta, então, com o terceiro bloco de Lixeirinha. Não saia daí. It's just a reflection. It's just a reflection. You. stone, an altar, no people anywhere. A marble Madonna watching Aga's eye. Historic names engraved in the floor everywhere. Supernaturally calm on the outside. Outside she is frozen, rooted to the spot. Inside she is running down the street. On the outside quite indifferent, like a mechanized robot. She feels the thundering of her desperate heartbeat. Every moment happens twice, inside and outside. Every moment happens twice. Every moment happens twice. His fingers at her breast. Her mind spins around on a carousel. On the outside she is captured, unable to protest. Inside a million muscles urging to repel. Suddenly outside the world begins to shake. Crumbling walls and cracking pillars fall apart. As the world collapses over her, she's calm and wide awake, shedding tears of relief from the bottom of her heart. Every moment happens twice, inside and outside. Every moment happens twice. Every moment happens twice, twice, and they are two different histories, and they are two histories. Thank you. O universo nunca começou nem termina. Existe um ser que gostaria de descriar-se. Gostaria, portanto, de uma espécie de um retorno ao nada, que, no entanto, não há, não existe, é impossível. Há desejo de não haver. Lixeirinha.